016. placa final todo 1895, bom pouso. Thank you. chegada do Médio 1, deixe uma mensagem se tiver. 485 chegada, bomba de 1, deixe uma 50. Proceda. plano 06, o vento 090 graus, com 08 nós, o motorizado que chama 01. 0.0, senta aí, 5.2.0. 98.4. Porta estabilizada. Romeu Alfa QF, certificado de emissão para 2209. É o número 3 na sua ação. Direita 1. 334 está sendo estado, o altímetro agora no 0, no 5015, com vento 090 graus, com 08 nós, os autorizados, pista no 0. Pista fazendo no 0, vou no 334. Deixa para 2010, vai ser usado o elenco 3 com estabilidade. Fire Puka Jama. Ocean 96258, level 2 copy. Autorizado em EL 72, reduz a velocidade para 1809 e passa a estabilidade. EL 72, chamar todos os potenciais 1-8 do escalado 3. Portão 02. 2, Salvador, Papão, meu alvo, SPS. 2, vamos ao PSP. aproximação, guardando pistão no zero, livre, altímetro no zero, 5. Escuta, voz alfa, reportando da Juliette. Escuta, voz alfa, reportando da Juliette. Deixa o quarto aguarde para iniciar o flashback. Temos um aeroporto que está vindo. E a partir do portão 02, após ser autorizado. Direito, eco, aqui em frente, ponta esquerda e a Índia, posição 01. Já deu 5, 4, 0, 0, 0. 04, após o estágio, prossiga para a posição 01. 04, autorizado a alinhar e decolar, pista 0, vento 0, 0 graus com 08 nós. Estamos com 0 e a chegada do Messi 1. Aguarde mais. Alfa 0, Alfa 0, Alfa 0, Alfa 0, Juliet. Alfa, report next to hold point 10, Optimus Ferry 1015. 08, moving by the right, next to 8 Foxtrot, and the runway is free west. After contact, Alpha Juliet to base 07. Já boa noite, passando 2224, ou a final de 9, beleza? 2224, na aproximação, tráfego aeronauticado, aguardando que está livre, altímetro 101, assim como. Aguardando o rapaz. Vizinho. Bono 2228, som 104, à direita, prossegue perto na escuta via Foxtrot, após Alfa Juliette, portão 09. Pouso para 2224, vou calhar.